Alô, alô, senhores aviadores que cruzam o céu do Brasil. Atenção, largaram! A partir de agora na Oi FM, Ronca Ronca. This is religion. Com Maurício Valadares. I got mixed up, confusion, man, and it's a-killing me. There's just too many people, and they're all too hard to please. Well, my head's in

all night, wait for the morning light to shining through. But it would not be new if not for you. If not for you, my sky would fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. I'd be lost if not for you, and you know it's true. For you, my sky would fall, rain would gather too. Without your love, I'd be nowhere at all. Oh, what would I do if not for you? If not for you, winter would have no spring. I couldn't hear the robins sing. I just wouldn't have a clue. Anyway, it wouldn't ring true if not for you. If not for you. If not for you. In the year of 92, in the merry month of June, I left my mother and I'm so dear. I fought that girl on the Greenbrier shore. My mother says, son, don't go, don't leave me all alone. Don't leave your mother and a home so dear. Never trust a girl on the Greenbrier shore. But I was young and reckless too, and I craved a reckless life. I left my mother and a home so dear, and I took that girl to be my wife. Her hair was dark, her eyes were loving blue, her cheeks were like the red, red rose. The girl I loved from the Greenbrier shore. The years hold on, months roll by. She left me all alone. Now I remember what my mother said. Never trust a girl on the Greenbrier all forged, and his cheeks in a chunk with his cheese in the cash. They're all gonna be there at that $1 million bash. Ooh, baby. Ooh, wee. Ooh, baby. Ooh, wee. It's that $1 million bash. Everybody from right now to over there and back, the louder they come, the bigger they crack. Come now, sweet queen, don't forget to flash. We're all gonna meet at that $1 million bash. Ooh, baby, ooh-wee. Ooh, baby, ooh-wee. It's that $1 million bash. holding me on. And along came Jones, emptied the trash. Everybody went down to that $1 million bash. Ooh, baby. Hitting it too hard, my stones won't take. I get up in the morning, but it's too early to wake. First it's hello, goodbye, then push and then crash. Well, we're all gonna make it at that $1 million bash. Myself in the face with my fist. I took my potatoes down to be mashed, and I made it on over to that $1 million bash. Ooh, baby. Ooh, ooh, baby. Ooh, it's that $1 million bash. Still can't figure out what it is that reminds me of. But it is a great tune, no question about it, and always a pleasure to hear it. The Strokes in session, their first for the programme, and hopefully by no means the last. That's called Barely Legal, as you must know by now. And an email here from Marcello, or Marcelo de Miranda, at the University of Leeds, actually. He says, a friend in Brazil, Mauricio, a radio DJ, presents a radio and internet programme called Ronca Ronca, that has many things in common with your programme. Has tuned into your programme today because of the Strokes. Alô? Nandão? Tá funcionando aí? Oi, aí como? Vou chorar, cara. Tá bom, né? Ótimo. Fica bom. Você gosta, né, garoto? Boa noite, bem-vindo a mais uma edição do programa da gente. Esse um que orienta, desorientando, do dia 24 de maio de 2011. Forever Young. Estamos ao vivo até meia-noite, por onde a nossa audiência participa do programa tão especial hoje, Nando. Nossa audiência já participa através do roncaronca@oifm.com.br. Essa frase cai muito bem para ele, né? Forever Young, exatamente. E assim a gente poderia seguir até meia-noite, tocando como nós fizemos esses quantos minutos? 20 primeiros minutos? 21 minutos seguidos. 7 músicas interpretadas por Bob Dylan hoje, em seu aniversário de 70 anos. And may you stay. A ideia inicial, depois de uma exaustiva reunião aqui com o pessoal do marketing, da coordenação do UFM, era o Ronca Ronca começar com 70 minutos de Bob Dylan, rasgando o brasa de Porto Alegre e Recife. Mas aí aqui a gente tomou um brico-tico, não, vamos tocar só 7 músicas, a gente segue até meia-noite mostrando outras pepitas dele. Afinal, se você saiu agora de trás da moita, hoje, dia 24 de maio de 2011, Bob Dylan está soprando seu bolinho com 70 velas. E como a gente fala, no mínimo 5 anos aqui na UFM, se não fosse ele, se não fossem esses 70 anos, nós não estaríamos aqui nesse exato instante. Procede? Positivo. E uma notícia muito importante para o programa de hoje, Nandão. Diz a lenda que ele virá mais uma vez ao Brasa. Não é possível. Papo de outubro, novembro. Já tem esse buchicho, esse zum, zum, zum, que o Robert Zimmerman já está fazendo a sua frasqueira para descer em solo tupiniquim. Muita emoção, cara. Cara, muita emoção. Não, então quer que eu coloque uma cereja nessa emoção toda? Pô, coloca duas, cara. Jefferson Antônio Guerra, de São Paulo, Montemor, São Paulo. Ele mandou um e-mail aqui bem grande e bem legal, mas a frase que abre o e-mail, para a gente se somar a essa música do Bob Dylan, a frase que abre o e-mail é a seguinte: eu comecei a viver numa terça-feira. Tá bom ou não? Então, nessa terça-feira, a gente informa que estamos ao vivo para os quatro cantos do planeta com Bob Dylan ao fundo, através do site oifm.com.br. E para o seu rádio maravilhoso, sobretudo se ele tiver apenas uma pilha, em frequência modulada, OIFM Belo Horizonte 94.1, OIFM Campinas 94.1, Porto Alegre 90.3, OIFM Recife 97.1, Rebelião Preto 94.1, Rio de Janeiro 102.9, OIFM São Paulo 94.1. Estamos ao vivo até meia-noite. Nandão, como é feitio do Ronca Ronca da OIFM, vamos virar o disco e vamos falar um pouquinho de português no novíssimo disco do Guia Mabes, que a gente tem mostrado aqui loucamente. Essa faixa ele conta com a presença do nosso amigo Lucas Santana. Um vídeo de celular retrata um dia depois, o caos de um dia atrás, quando a cidade parou por causa da fúria de um Deus que fez ainda pior, assustadoramente revirou gavetas onde amor e letras em fotografia é o que nos valia e nos aquecia. Carro sobre o alambrado, pista coberta de barro, bancos e escolas fechados, quando a cidade parou por causa da fúria de um Deus fez ainda pior. Muito assustadoramente revirou a casa, esvaziou o armário e levou a mala para sabe alguém aonde isso dá. Há de florescer o jardim de plantas e papéis. Essa luz sobre o jardim vem de uma estrela. Há de florescer o jardim de plantas e papéis. Aí, rapaziada, Bezerra da Silva na área. Eu estou no programa de Maurício Valadares. FM. Aí galera do Ronca Ronca, aqui é o Fred 04 do Mundo Livre SA e é uma honra para mim estar colaborando mais uma vez para esse que é um dos melhores programas de toda a frequência modulada, de todas as frequências de todos os planetas, de todo o universo. Isso aí, cara. Tem o Frederico no trânsito, cara? Tem de tempo todo que o universo, faz. Pode ser. Vou repetir. Repete. 3, 2, 1. Alô, ouvintes do programa Ronca Ronca, Oi FM. Aqui é o Fred 04. E aí, porra. É foda que eu tô prestando atenção no trânsito aqui, pô. Desculpa. Pera aí. Aqui ao fundo, o disco do Trick, já lançado no Brasa. E já passamos por ele em duas músicas. E o Trick dá uma lambida na família musical. Que é, velho? As suas frases são muito mal colocadas, mas tudo bem. É, pois é. Eu concordo com você, mas ele dá uma lambida na família, no encarte. Espacial, né, o som. Ele traz fotografias da parentada. E eu tenho certeza absoluta, as imagens não são identificadas, eu acho que não são. Tenho certeza absoluta que um caboclinho que aparece aqui é o Finlay Quay. Ultra mega guitarrista espetacular, tocou com Pete Townshend, muitos discos, os principais discos do Elton John. E o disco clássico do Trick é o Maxim Quay, que é o nome da mãezinha dele. Quay, Finlay Quay, guitarrista, sentiu? A mesma família. A dúvida é se eles são o grau de parentesco, mas enfim, eles são da mesma family, Finlay Quay e o Trick. É muita emoção, cara. Nandão, é impressionante. Nós estamos ao vivo rasgando o Brasil de Recife a Porto Alegre. Começamos o programa com 7 músicas de Bob Dylan hoje, exato dia de suas 7 décadas no planetinha. E quiseram os deuses da radiodifusão que essas 7 músicas fossem ao ar sem nenhuma vinheta. Quem gravou o programa, e muita gente grava o programa, terá para sempre 7 músicas de uma forma como elas não eram para ser. Procede? Sim, sim. Cara, como se explica isso, Nandão? Você é um cara que domina a tecnologia. Eu sou uma anta. Como você explica isso? Eu sou mais anta que você. Não, mas explica isso. Nós tivemos um problema técnico aqui que aconteceu exatamente durante as 7 músicas. Exatamente. Depois que terminaram as 7, no finalzinho da 7ª, o problema foi resolvido. Exatamente. E as 7 músicas foram ao ar sem nenhum tipo de vinheta, que é o que a nossa audiência tem muita vontade de ouvir, né? Não quer ouvir vinheta, não quer ouvir Paul Newman, não quer ouvir música. Seria até um sacrilégio soltar vinheta. Exatamente, mas por isso que os deuses meteram o dedo. Exatamente, travaram o computador até agora. Nós vamos a mais uma música do Bob Dylan, que estaria no programa, mesmo que hoje não fosse aniversário dele. Sem dúvida nenhuma. Isso é muito curioso, alguns caralho, artistas. Olha que pressão que isso falou? Aqui, cara. Olha que pressão. London's here, Bristol there, bringing on mother effers, being scared. Cause around this town, I need no round. You ain't rolling with us, you calm me down. Put a muzzle on the dog and they won't make no sound. Mamãezinha do céu, diga lá. Achei mais ou menos, hein? É. Algumas bandas e artistas provocam essa comoção. É verdade. Só para o ouvinte entender o que eu tô falando, no início do programa, normalmente chegam os e-mails da galera que está sempre ligada com a lado com a gente, muitos e-mails das pessoas que ouvem. Enfim, e aí, legal, o programa começando, coisa e tal. E são assuntos variados que chegam nos e-mails. Sim. Agora, de todos os e-mails que chegaram, nenhum fala de outra coisa a não ser do Bob Dylan. Que assim a gente prossiga até meia-noite. Que loucura, né? Ai, ai, ai, ai, ai. Mas enfim, a próxima música estaria no programa, mesmo se não fosse aniversário do Bob Dylan. É uma canção razoavelmente conhecida dele. E na interpretação, ela foi um hit absoluto na interpretação do Manfred Mann nos anos 60. E a coincidência é a seguinte: durante a semana, e eu sempre venho falando muito do Klaus Voormann, mega ultra baixista, que entre outras capas que ele desenhou e criou graficamente, ele fez simplesmente a capa do Revolver dos Beatles em 1966. E a partir dali, os entendidos, os teóricos em música, em cultura, Lincoln, pode? Lincoln? Lincoln, nosso amigo Lincoln. Nosso amigo lá do... A mãe do Lincoln, a Lincoln. Lincoln, associado. Né? Lincoln, a capa, o Revolver, como o início de tudo, do psicodelismo, da doideira, dos momentos cabeleira alta. E o Klaus Voormann lançou há um ano, quase dois anos, um disco dele, tocando baixo, tocando outros instrumentos, mas sobretudo baixo, por onde ele passa por algumas de suas canções gravadas originalmente por alguns de seus amigos, alguns intérpretes com quem ele fez muito sucesso. O Klaus Voormann, antes de se meter com Beatles, com Bob Dylan, ele era do Manfred Mann. E agora, há dois anos no máximo, ele juntou a rapaziada original do Manfred Mann e gravou esse clássico de Bob Dylan. See you. wanna do. Can't decide them all. Tell me where to put a man. I'll tell you who to call. Everybody's gonna want a dose. Come on with it. Come on with it. You'll not see nothing like a mighty. Never, never, never come on with it. Come on with it. You'll not see nothing like a mighty grin. Ronca, ronca. Cavaleiros, damos os seixos, muito boa tarde. Acaba de subir para o ar a sua PRK30, falando diretamente do segundo andar do edifício Explicar, enquanto não iniciou a construção do primeiro andar. É por isso que anunciamos sempre, no ar, PRK30. Tonight. Dá pra cantar, hein? Dr. John. Such a night. Sweet confusion. Under the moonlight. Essa é outra faixa do disco do Klaus Voormann, intitulado A Sideman's Journey. Dr. John com ele no baixo. Such a night. Esse disco só tem estupidez, meu amigo. Eu coloquei lá no site do Ronca Ronca um making of desse trabalho, que é um DVD comercial sobre a gravação dessas 11 músicas. Tem um caboclinho aqui que esteve esse fim de semana no Rio de Janeiro. Olha só que beleza. Vê se identifica, Nandão. Tocou ali no campo do Botafogo. Manja. Tocou domingo e segunda ontem. Yes, I do, and I'm saving all my loving just for you. Don't you love me, man? I need it bad. Like a dog with a golden man. Oui, baby. Reconheceu? Não. Baby, won't you give your love to me? Passaram alguns nomes desse disco do Klaus Voormann. Klaus Voormann and Friends, Paul McCartney, eu fundo, Don Preston, o Cat Stevens, o seu nome, não diria atual, mas o nome pelo qual ele é atual, chamado já. Atual. Eu vi um cartaz no show. Não, exatamente, é o nome, não é o atual, é o nome dele há muitas décadas. Sim. Atual é de um ano, não, ele tem esse nome há 64 anos. Yusuf, né? Yusuf Islam. A Bonnie Bramlett, o Manfred Mann, chamado The Manfreds, Don Preston de novo. E fecha o disco com Dr. John, Such a Night. O que diz a nossa audiência, Nandão? Estamos ao vivo até meia-noite. Todos os e-mails, talvez uma exceção só, todos os e-mails falando do Bob Dylan, adoro, que bom, o início do programa foi espetacular. Tá aqui o Joe Gomes, Rafael Velasquez, Carlos Cunha, Marco Antônio Monteiro. O Renato Fonseca pergunta se foi o Bob Dylan que iniciou os Beatles no ácido. Perguntas meio... Não, no ácido eu não digo, mas na... Na fumaça? Nessa uma que fez a polícia de São Paulo agir tal e qual... A marcha. Um bando de primatas, de vamos dizer assim. Não, hooligan não. Hooligan é sacristão perto daquela turma, né, cara? É verdade. Nandão, com o Baden-Powell e o Grappelli no violino. Que espetáculo. Vai chegar no violino você, cara? É? Rivelino, prefiro. Não, no violino. Ah, Rivelino, sim, sim. Mas parece que o coro vai gemer em cima da PM São Paulo, né? Tá ligado, o nego não vai... Como o coro vai gemer? Ih, vão abrir lá um negócio sindicância? De... Sindicância? A polícia de São Paulo faz isso toda manifestação. E o... É mesmo, contra, né? Professor, contra estudante. E tira identificação, né? Os caras são selvagens. Sabia disso? Lá. Não. É, nenhum deles... Pra que ninguém possa acusar. Sim, claro, é. Aí os outros vão de capuz. É aí você não sabe quem é quem, né? É muito selvagem. Pra que lado você vai correr? Pro cara que tá de capuz ou pro cara que tá com um outro tipo de capuz não identificado? O bagulho é doido lá. Com quem você fica, cara? Cara, sei não. Eu fico com Baden-Powell. Fico com o diabo. curtindo, Nandão? Muito bom, né, Baden-Powell? Cara? Baden-Powell é brincadeira, né? E o Grappelli no violino? Eu nunca tinha ouvido falar nessa criança. A criança... tida e a vida como um dos cinco principais violinistas no planetinha, na área, vamos dizer, pop rock. Pop rock. Tem outros, né? Sim. O sobrinho do Shankar, que gravou muito com o John McLaughlin, e outros, né? Mas o Grappelli veio muito ao Brasil, tanto que gravou esse disco lá fora com o Baden-Powell, que ficava lá. O Baden-Powell morou praticamente grande parte da vida dele em Paris, na França, circulou muito pela Europa. Um típico músico genial, como poucos existem e existiram, mas que conseguem mostrar a sua arte fora do seu poleiro original. Músicos de jazz americano, americanos que foram para a Suécia, para a Inglaterra, para o Japão, e se criaram ali, e depois voltaram como grandes ídolos, manja? Mas o negócio da galinha do vizinho é sempre mais gorda, aquele negócio. A grama é sempre mais verde do outro lado da cima. O que diz a nossa audiência, hein? Pô, manda abraços pra mim, muito obrigado. O Charles Porto fala que é a Super Terça. Super Terça. Asa na telinha pela segundona, subindo na tabela, e o Ronquinho com Bob Dylan na orelha, subindo nas alturas. O Asa, hein? Puta que barilha, diz ele. Um beijo pra Vanessa Lee. Conexão Maceió-Salvador, entendeu ou não? Tem uma vinheta aí que eu vou voltar com o Grappelli e o Baden-Powell? Sempre tem, né, querido? Ronca, ronca. Nanda, uma coisa que me deixa muito entusiasmado e orgulhoso é quando você se identifica com algumas músicas e fica saculejante. Como você está nesse exato instante. O tempo todo isso, pô. É, exatamente. Você... Não, o tempo todo não. Se identificou vezes... muito com Bob Dylan. E a gente escolheu uma sessão de 7 músicas sem os grandes clássicos do Dylan. Músicas muito conhecidas, mas sem os grandes clássicos. Exatamente para a rapaziada entrar no coração da criança. Ah, entendi. Né? Entendi. E você curtiu muito. Curtiu sim. Sobretudo a primeira música sim. que nós mostramos hoje. É verdade. Quer ouvir de novo? Por favor. Quer mesmo? Aperta o play. FM. Alô, aqui é o João Donato. Eu também estou ligado no programa Ronca Ronca, do Maurício Valadares. Nandão, você é um dos caras que mais identificam som de guitarra ai, no planetinha. Reconheceu? Throw my ticket out the window. Throw my suitcase out there too. Essa é outra couve de Bob Dylan no programa de hoje, onde estamos celebrando os 70 anos da criança, Dylan. Essa talvez seja, Nandão, a banda que Eduardo Mota do Brasil mais se rasgaria e se rasga para ter qualquer tipo de contato com ela. Parte funda da piscina? Mas, puta que pariu, bota aí de novo. A criança. Como né, bota aí de novo? Não, então bota. Né? Ah, tá. Só bota. Que é absolutamente genial isso aí. Isso aí já é, isso é a parte funda da piscina. É isso aí. Ah, beleza. É quase Powell na bateria, Max Middleton no piano. Bob Tent, guitarra e voz, essa criança está cantando. Que está no site roncaronca.com.br, junto com os Streetwalkers. E o guitarrista, nada mais, nada menos que Jeff Unha Preta Beck. Agora, Nandão, veja como os deuses da radiodifusão realmente ajudam o FM, ajudam o Ronca Ronca. A Brigada Anti-Incêndio, Anti-Fumacê, aqui do Prédio da Oi, deu uma decidinha para fazer aquele lanche. Sim. Aliás, para falar nisso, que horas são? 10h53. Peraí, Nandão, vê direito o seu relógio aí, cara. Seu relógio digital, Nandão? Que horas são, Nandão? 10h53. Ah, tá. É isso aí. E aí a Brigada Anti-Fumacê deu uma descida para fazer um lanche, comer um pastel, tomar um caldo de cana e uma cana e reconhecer um colega de gastronomia. E falou, porra... Frequentador do local. É, você não... Gorduroso. Não tem um negócio de um disco aí? Tem um negócio de música. Nandão, o Mauro São tem mostrado seu disco direto no Ronca Ronca, na UFM também. Ah, é, não sei o que. Pô, então vamos lá bater um papo. Gui Amábis, boa noite, bem-vindo ao Ronca Ronca. Boa noite. Que surpresa, hein? Aqui. Que surpresa, cara. Alegria. Nada como um pastelzinho com caldo de cana no Rio de Janeiro, né? Tá de férias pra aí, pra fechar cara? A noite bem. Ah, tô vim visitar um amigo e trabalhar um pouco juntos e também falar do disco, mostrar o disco para as pessoas. Que... Muito bom. Estamos aqui, né? O Gui trouxe 10 edições do CD que nós temos mostrado aqui. Coincidentemente, já passamos por ele hoje com a música com o Lucas Santana fazendo a voz principal. Então ele trouxe 10 discos. É para a gente passar as mãos de nossa audiência. A partir de agora, uma promoção surpresa, valendo. Diga, eu quero o CD do Gui Amábis. Manda para onde, Nandão? Manda para o nosso e-mail roncaronca@oifm.com.br até a meia-noite, promoção, até 10 para meia-noite, promoção valendo. Mas Gui, desde que a gente mostrou o seu disco, a nossa audiência tem se exibido muito curiosa em relação a ele, a rapaziada que participa. Massa. Como é que foi juntar essas pontas para esse seu, vamos dizer, álbum, né? Porque ele tem 10 faixas, é. Foi um processo longo, assim. Comecei a compor, assim, no final de 2007, começo de 2008, começou o embrião, assim, dele. O que não ia ser um disco. Eu tava fazendo músicas por fazer e quando eu vi, eu tinha... Já umas 6 músicas, assim, que tinha uma cara e tinha... E eu comecei a sacar o porquê que eu tava fazendo aquilo e a história toda das letras que estavam inspirando. Só um instante, pra quem, Nandão, não sabe com quem a gente tá falando... É isso que eu queria falar. Vamos quem não situar... sabe quem a OFM está recebendo, antes da gente passar para essas informações fundamentais do seu disco, dê uma informada à nossa audiência por onde você tem andado nos últimos tempos, cara. Ah, e você é famosíssimo pelas produções com os seus coletivos diversos, né? Seus amigos. É, eu trabalho muito com trilha e meu irmão é do ramo, meu irmão que me colocou assim na história, o Rick Amabis, que é do Instituto, que é um coletivo de São Paulo, que faz trilha sonora, faz disco, enfim. E aí eu como bom irmão mais novo, ficava olhando o que o irmão mais velho fazia e fui me encantando com a música e ele me apresentou, o primeiro trabalho que eu tive foi num estúdio e ele que me apresentou, era fita ainda, eu ainda fico feliz de ter visto isso e participado, emendar na fita, que era um perigo, assim, podia levar um... Só na gilete. Não era nem gilete, emendar... No dente. Vinha cantando, você falava, é ali, pá, pá, e entrava e saía, e aí aprendi o lance de estúdio um pouco e tal, e já aí passei para a trilha sonora, que ele me apresentou um compositor que estava precisando de ajuda na época, que é o Antônio Pinto, que é um compositor de trilha, inclusive é carioca. O Antônio participa do Almaz, né? Do Almaz, sim. Só para dar uma situada, assim. É. Entre outros projetos e Pequeno discos. Cidadão. É. E antes desse disco, você fez exatamente o que, mais ou menos? Eu fiquei um tempo fazendo trilha sonora e compondo, fazendo bastante trilha adicional e até que eu fiz, antes desse disco, eu fiz um disco junto com o Pupilo, com o Dengue, da Nação Zumbi, com a Cell e com o Rica, que chama Sonantes. Exatamente. Que saiu pelo selo Oi Música. Que tá aí saindo agora e é um disco... Foi lançado no exterior, né? Foi lançado agora... em 2008, no exterior, porque a gente não conseguiu aqui no Brasil... Não conseguiu na época uma ajuda, assim, todo mundo ocupado, o Rica, o Pupilo, o Dengue com Três na Massa, a Cell com o segundo disco dela, o Vagarosa. Então tava todo mundo assim, não tinha ninguém que podia dar um gás pra lançar independente mesmo, como eu tô fazendo com esse disco, com o meu disco, que eu tô fazendo tudo sozinho. Então eu tô vendo agora o trabalho pra você fazer tudo sozinho. E aí, o ano passado, a Oi procurou a gente... E se interessou em lançar o Sonantes. É, a gente já mostrou várias faixas do disco aqui. Toca, inclusive, na programação da Oi FM. É um disco que a gente ficou muito feliz com ele. Que é um disco totalmente solto, sem nenhuma... Sem expectativa de nada. Era fazer um som que a gente curtisse. E a gente ficou muito feliz com ele. E tá agora... muito feliz que vai lançar aqui. E agora a gente vem com Memórias Luso-Africanas. Exatamente. Que é ainda cortando a onda do disco... Quais os filmes que você sonorizou para nossa audiência ter essa relação? Eu fiz música adicional para um filme mexicano que chama Crônicas, que é uma produção mexicana, um filme equatoriano. Fiz música adicional para um filme que chama Senhor das Armas, em inglês Lord of War. Fiz música adicional para um filme que chama Estranha Perfeita. E agora fiz... Também música adicional para o Quincas Berro d'Água, que é do ano passado, que é do Sérgio Machado. E esse ano assinei a música junto com o Rick e com o Tejo, que são do Instituto, do Bruno Sufistinha. Que bacana. Foi o meu último trabalho agora. Robertinho Berline, mais uma vez, atirando no meio dos olhos, né? Foi um trabalho muito legal esse do Marcos Baldini, que é o diretor. Trouxe umas referências muito legais, assim, para a gente trabalhar. E fora as que acabaram... sendo compradas, entraram no filme The Zombies, Time of the Season, uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi na vida, assim. A melhor intro que existe. E esse baixo provavelmente foi copiado, sampleado, estarrado, afanado umas 400 vezes. Né? Não, essa música é mortal, cara. Quando eu ouço, eu falo, cara, música perfeita. Eu falo, que isso, bicho, esses caras estão viajando muito. Tem Radiohead, Fake Plastic Trees, tá? Então, e ele foi muito... Muito legal fazer. Para a nossa audiência que saiu de trás da moita nesse exato instante, é o FM Ronca Ronca, recebendo ao vivo, estamos ao vivo até meia-noite, o Gui Amabis lançando o disco Memórias Luso-Africanas. Ainda antes do disco, o que, que dá mais trabalho, fazer uma trilha ou fazer um disco? Cara, cada trabalho é um trabalho, né? Assim, não dá para dizer o que, que dá mais trabalho, mas... Uma trilha, você tem que compor as músicas, né? Então, é um outro tipo de trabalho. Assim, o disco... Nesse caso, é meu disco, então eu compus. Mas quando você vai só produzir um disco que você não compõe, acho que fazer uma trilha é mais... E a trilha tem data pra entregar, né, meu amigo? E é muita gente. É uma rede de pessoas trabalhando com esse objetivo, que se você atrasa, muita gente vai sofrer com aquilo. Então, um disco é uma coisa mais aberta, é mais solto um pouquinho. E a trilha, você tem sempre o objetivo de ajudar a imagem, né? Às vezes nem ter trilha, entendeu? Então, é uma outra relação mesmo, da música contra a imagem, não da música pela música, né? Acho que a música pela música é mais solta mesmo, assim. Acho que é mais simples, assim. Vamos ouvir, então, mais uma música do seu disco. Depois a gente volta. Bora. Contando mais histórias. Normalmente, quando a gente recebe alguém que esteja com um novo filho na praça, como é o seu disco, a gente pede para o pai escolher qual música você mais gostaria de ouvir no rádio. Estamos ao vivo de Recife a Porto Alegre. E para o planeta, hein, pelo site oifm.com.br. Qual é essa música? Eu gostaria de ouvir Swell, que é Swell quando vem a ondulação do mar. E essa música é meio trata dessa viagem transatlântica dos escravos e semi-escravos e com a selva. FM. Aí, gente, todo mundo no Ronca Ronca do Maurício. Partiu da Vila, tô ligado. Desse jeito não vai rolar. Nandão, essa é a edição espetacular, inesquecível do Ronca Ronca, onde celebramos 70 anos de Bob Dylan. Se não fosse por ele, nós não estaríamos aqui. E contamos nessa segunda hora do programa com a presença do Gui Amabes, falando do seu novíssimo disco. É muita emoção mesmo, muita pressão no turbo, meu amigo. Mas mesmo assim, Nandão, nem tudo são flores. Hoje é dia 24. Sabe o que acontece? Maio tá acabando. Quem? Maio? É. E daí? Nós chegamos a essa conclusão, sobretudo com os fotógrafos ouvintes do programa. Ah, a luz, né? Que a luz de maio é a melhor luz. E que semana que vem... já era. Babau. Quem vai fez, descer fez. Pelo ralo. Então, eu acho bom a gente preparar alguma coisa interessante para terça-feira que vem, dia 31, para a gente celebrar esse maio monumental que nós tivemos. Procede? Positivo. Então, por onde participa a nossa audiência? Estamos ao vivo até meia-noite. Participa através do e-mail roncaronca@uefm.com.br. Luísa Diniz está por aqui, um beijo enorme, queridíssima Luísa Diniz, que é parente da cantora. Sim, sim. Sério? Como é que é o nome da cantora? Leila Diniz, exatamente. Cantora. E o Marcelo Luiz pergunta para o Gui, ele pedindo para você citar, Gui Amabes, algumas influências do som africano, que não são poucas, não imagino. Algumas suas influências, lógico. Cara, minha maior influência, assim, eu acho, que eu ouvi, assim, e chapei, é o Mulata Static, que é um compositor etíope. E ele estivemos lá em São Paulo vendo as duas apresentações. Eu fui também numa. Foi demais. E esse Para Mulato é totalmente por isso, né? Para Mulato é a música homenagem a ele então, mesmo. Vamos colocar aqui de fundo, a faixa 9. E o próprio disco Memórias Luso-Africanas, né? É. É porque assim, esse disco é um disco, é quase como se é um disco familiar, porque minha família tem essa origem, nessa mescla, assim, meio lusitana e meio africana. Minha mãe é filha de portugueses e meu pai é neto de escravos, né? Então, eu compondo as músicas, assim, no meu tempo livre, fora de estúdio, assim, dos prazos, assim, eu ficava compondo em casa e no computador e com violão. E quando eu via, eu tinha essas músicas e tava com essa onda, assim, dessa mistura da música portuguesa e da africana. E a música portuguesa, acho que não tem muito da música africana, acho que por causa da invasão moura. Uhum. Então, acho que o norte da África é muito presente lá. Então, já era misturado e eu com essas influências, assim, acho que dava uma união legal, assim. Veja bem como os deuses da radiodifusão conspiram a nosso favor. Olha o CD que eu trouxe aqui, ó. É a trilha de Angola. Ó. Que nós temos mostrado loucamente esse disco do selo Analog Africa. Mas essa sua música, Para Mulato, foi criada depois da visita dele ao Brasil ou você já tinha ela no bolso? Não, foi antes. Foi antes. Essa música é antiga, né? Essa música é de 2009. Uhum. E ela era instrumental. E ela ia ser instrumental no disco, até que no final, já pronto pra mixar, eu fui mostrar a música pra um grande amigo meu, baixista, Marcelo Cabral, lá de São Paulo, e ele tava produzindo o disco do Criolo. E ele falou, cara, o Criolo vai fazer uma letra legal nessa música. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, não, uma homenagem ao Mulato, é instrumental, não tem... E depois, Rodrigo Campos foi na semana seguinte gravar em outra faixa, ele ouviu, eu mostrei pra ele o disco todo, né, pra ele sacar como que tava indo... E ele falou a mesma coisa, aí eu liguei pra ele, não conhecia ele, liguei, nunca tinha ouvido falar. Liguei pra ele e falei, cara, tem uma música aqui, o Cabral falou que você... Enfim, e contei a história do disco pra ele, contei a história das minhas famílias e tudo. E ele fez essa letra em 2 dias, ele já tava gravando lá no estúdio. Eu não ouvi ainda o disco do Criolo, que é o primeiro disco dele? Esse que saiu agora? Eu acho que é o segundo, sabia? Segundo. Mas qual é o caminho do Criolo para ele ter chegado de uma maneira tão... Cara, o Criolo, ele é... iluminada nesses últimos meses, diga lá. É, você já viu que horas são ou não? Não. 11h10. Ih, rapaz, o intervalo BH quer pendurar a gente. Exatamente. No ventilador de tempo. Talvez, tão saco. Talvez, né? Estejamos pendurados. Cacilda, vamos pro intervalo rapidinho. Ainda bem que o coordenador tá aí, né? O Gui Amabes responde... conclui essa pergunta. Vem para a Bolívia? É, vamos na Bolívia. E daqui a pouquinho a gente volta. Ronca, ronca, ao isso vivo aí, né, recebendo. Cara? 70 anos de Bob Dylan e Gui Amabes ao vivo no estúdio da UFM. O perde o controle. Perde, total, cabeleirão. Gui Amabes, né, mostrando o novíssimo disco Memórias Luso-Africanas. A gente volta em alguns segundos. Oi, FM. Oi, pessoal, ligado aqui no Ronca, ronca. Meu nome é Marcelo Liuca e, graças a Deus, sou rubro-negro. E tô aqui para dizer que, ó, sou fã do programa. E há muito tempo ele me faz a cabeça. Valeu, grande abraço. Ronca Ronca, a tradicional desorientação sonora. Envie programa para 939 e saiba quando o seu programa preferido vai começar na Oi FM. Oi, eu sou Liliana Salmé, de Bomba Estéreo, e também estou aqui em Ronca Ronca. Nadão, você sabe que ontem nós confirmamos um representante no estádio de Wembley, sábado. Na final? Na final da Champions que League, isso? Barcelona e Manchester United. Quando é que Tom chega? Só mudando de assunto. Já tá aí, cara. É praia isso, direto. Cara. O Tom Caipirinha? Pô, você não me avisou. Eu não cruzei com a criança ainda não, mas ele chegou quinta-feira passada. Hoje eu falei com o pai. A gente pode assistir a final domingo junto. Domingo 3:30, né? Ou sábado? Sábado, 2 horas. Sábado, não, não. Claro que não. Final da Champions League? 3:30. Então tá. É sábado. Sábado. Enfim, nós conseguimos ontem já um representante Wembley. Que já vem com a sacolinha cheia daqueles... Dinheiro? Sabe aquele souvenir da final do Champions League, que é muito lindo, né? É, demais. Barça e Manchester United é uma festa. É. Então, Fernando Furtado sai amanhã de Belo Horizonte a pé rumo ao Wembley, porque tem um negócio de uma nuvem lá da Islândia. Não, na Irlanda. Islândia. Não, mas a nuvem está chegando à Irlanda. É, sim. Então a Grã-Bretanha provavelmente sob o impacto dessa bagaça. Barcelona já está lá. Já antecipou o voo porque... E o Fernando corre o risco de descer em Paris e seguir a pé também. Nadando, sei lá. Para a Inglaterra, para cruzar com a turma do Barça. O Fernando, ele foi durante muitos anos diretor da Galocura do Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Para você ver como esse mundo vai girando, e é muito louco, a cabeleira é muito alta. Ele abandonou o Atlético Mineiro pelo Barcelona. Ele é sócio do Barcelona. Ele anda com a carteira do Barcelona. É mesmo. Ele é sócio do Barcelona, ele já armou um esquema, caso o Barcelona seja campeão da Champions League, eles vão fechar uma mega boate em Londres. O Fernando já está com ingresso para essa boate, só que ele não sabe como chegar lá. Esse é o problema. E a história é muito sinistra, porque ele conseguiu os dois, ele tem dois ingressos, ele só vai usar um, porque ele quer garantir o bagulho mesmo. Sei. Ele conseguiu dois ingressos com um egípcio que mora em Belo Horizonte. Quer dizer, é uma história pra trilha sonora, cara, Guia. Isso eu poderia estar falando com uma trilha composta por você exclusivamente para esse documentário Fernando Furtado na final da Champions League. Nós temos uma promoção no ar. Sim. São 10 CDs do Guia Mabs, que está aqui com a gente ao vivo até meia-noite, a Mabs Memórias Luso-Africanas. Basta você participar até 10 para meia-noite dizendo: eu quero o CD do Guia Mabs. Manda para onde a historinha, Nandon? roncaronca@ufm.com.br. Alguma informação da nossa audiência ou não? Não. Com seu disco ainda ao fundo, Guia, quais são as possibilidades de show por aí no Rio, em São Paulo, no Brasil? A gente já tem um lançamento em São Paulo marcado, dia 28 e 29 de junho, numa sala de cinema pequena na Vila Madalena, que chama Sala Crisantempo. A gente quis manter esse clima assim de mais íntimo, menor, assim, para o lançamento. E aqui no Rio a gente está vendo ainda, mas com certeza a gente vem alguma hora. Estamos só vendo aonde fazer, como fazer. Mas depois dessas datas de São Paulo, né? Depois. Certamente aqui no Oi Futuro, que é um lugar mais apropriado. É, a gente ficaria feliz. Amém, gente, amém. Sem você vir. Um mundo novo a se abrir. Nandão e Gui, vamos homenagear uma ouvinte nossa de muito tempo, Tropa de Choque mesmo, a Vera, participante cabeleira altíssima de todas as festas, nossa queridíssima Geraldine. Ela fez aniversário agora essa semana. E a Geraldine conheceu o Ronca Ronca, olha o mistério do rádio. no tempo que o programa estava na Rádio Cidade. Então, historicamente, o Ronca Ronca existia na Rádio Cidade, como existia antes também, mas nós ficamos um ano e meio na Rádio Cidade, quando a Oi FM chegou e tomou a frequência 102.9 para iniciar o projeto da Oi FM. A Geraldine conheceu o Ronca Ronca, como eu disse, na Rádio Cidade, quando mais ou menos o programa na Oi FM começou em 2006, então provavelmente em 2005 ela conheceu, ou 2004 ela conheceu o Ronca Ronca no exato dia em que nós estávamos fazendo, você estava fazendo também, uma promoção com uma edição especial do London Calling do Clash. Você, como fissurado no Clash, deve se lembrar desse programa. Não então, muito. Para a edição de hoje, aniversário de Bob Dylan, com o Gui Amabis, com a gente ao vivo até meia-noite, especialmente para a Dini. FM. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem. Ai, ai. Segura, Nandão. Rapaz, esse vinil tem um som muito que emoção. Estremeceu o prédio da Oi FM, que é grande pra Meirelles aqui dentro. Tive que botar o volume aqui no meio, cara. E tem mais, daqui a pouco eu vou fotografar. Não, vai, Fernandão, vai com tudo, cara. Não, vai com tudo, aproveita. Não. 70 anos de. Vamos falar Robert da agenda Zeman, rapidinho? Guia Mabes aqui com a gente. Vai. Agenda. Solta. Solta esse rasta que mora dentro de você, com todo respeito. Tempo, brother. Vai, segura, ó. Em homenagem a Dini, eu vou fotografar daqui a pouquinho o Gui segurando a capa desses 12 polegadas do Clash, hein? Especial pra Dini. Hein? Que pressão, hein, velho? Agendinha. O meu ídolo. Qual dele? Queridíssimo Flávio Silveira. Pô, professor. Pensei... Professor Selvagem. Ai, na Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que começou o WordPress Foto lá no Centro Cultural da Caixa Econômica, você que sim. é metido a fotografia. Isso. É uma amostra maneiríssima, com as melhores fotos do mundo, né, de 2010. É muito legal, na Caixa aqui do Rio de Janeiro. A sexta-feira, no Estúdio SP, Alan McGee, tá ligado? Não. Pois é, vai tocar no Estúdio SP, coisa fina. Mundo Livre S.A., meu ídolo, Fred 04, sábado também no Estúdio SP. E vai rolar de American Sessions com a turma do Digital Dubs ali na pista 3 aqui em Botafogo nessa quinta-feira. Alguns convidados. Digital Dubs, que hoje, sem dúvida nenhuma, é o sistema de som mais legal. Sim. aqui do Rio, né? Com todo respeito aos outros. Grosseiro pra caramba, cara. Desculpa. Só isso. Só? Mas qual é a parada do Alan McGee? Ah, meu irmão. É show? Vai se informar, pô. É show? O cara é DJ. Passa a bula. É DJ. Vai se informar. Passa a bula. Vai se informar. Tem alguém aqui elogiando pra caramba o CD do Gui. Isso aí. Querendo faturar assim. Promoção Igor Cidrini, que eu acho que é daqui do Rio. Muito maneiro essa visita do Gui Amabes. O disco dele é Estupidez. Música, arranjo, letra, tema, capa, tudo legal. Queria dar os parabéns, mas devo e agradecer pelo excelente trabalho. Um programa histórico, tá bom? Muito obrigado. É isso aí. E por aí vai. Muitos e-mails, cara. Mas dá pra ler tudo. Você me desculpa. E a promoção no ar. Quantos minutos pra acabar o milho e acabar a pipoca? Dá a promoção. Rapaz, 35. É mesmo? Não, acho que eu calculei mal. É. Peraí. Isso aí também faz parte já, né? Não sei. Então são 25. 20 isso. minutos pra acabar a promoção. 25, exatamente. 20 minutos para acabar a promoção com o CD que a gente tem mostrado aqui. A Exaustão, do Gui Amabes, Memórias Luso-Africanas, com a participação de um monte de gente bacana, Tulipinha, Céu, Rodrigo Campos. O Rodrigo Campos fez a primeira sessão em 2010 do Ronca Ronca em São Paulo, junto com o Rômulo Froes. Ah, sim. Não, mas primeiro foi efetivamente o Rômulo, né? Ou não? O Rômulo com ele. Com ele. É. Depois foi ele. Com o trabalho dele, São Mateus, não é um lugar tão longe assim. Você não tá lembrando. O Rodrigo é o cavaquinho mais venenoso de São Exatamente. Paulo. Exatamente. Ele e o Rômulo fizeram a primeira sessão. Tem a vinheta aí pra gente voltar esse destino? Ah, rapaz, deve ter, né? Vinheta sempre tem. Mais algumas participações no disco que você pode faturar hoje. Crumi na bateria. Siba, esse é outro, Gui, que eu tento há uns 28 anos trazer ao programa. Já falei com ele, já acertamos as coisas, mas as pontas não se fecham. Siba, se você estiver ouvindo a UFM, cara, vamos armar esse negócio para 2011. Esse também tem a caneta afiada, viu? É, né? É. Pois é. Dengue no baixo. Aliás, a música que nós ouvimos, a Suel, tem a presença do Dengue, exatamente, que está arrumando um faz-me-rir com a rapaziada do Del Rey. Na hora que eu fui ver o Del Rey lá em Brasília, falei, ué, Dengue no baixo? Que espetáculo, né, cara? O Lucas Santana, que nós mostramos hoje a música, O Deus que Devasta, Mas Também Cura. Coisa de Bob Dylan isso, hein? Come on. pecan don't fly too high. Pecan don't fly too high. Save us paws and wipe the symptoms from. Pecan don't fly too high. Want some tomorrow. Want pecan don't fly too high. Pecan don't fly too high. FM. Well, it ain't no use in sitting wondering why, babe, when the rooster crows at the break of dawn. Look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm traveling on. Don't think twice, it's all right. Well, it ain't no use in turning on your light, babe. Light I never know. Ain't no use in turning on your light, babe. I'm on the dark side of the road. Wish there was something you could do or say. Something to make me change my mind and stay. We never did too much talking anyway. Para quem nesse exato instante está pensando: caramba, como essa voz parece do Nick Drake, essa música é do Bob Dylan, você acertou as duas possibilidades. É o Nick Drake cantando em casa esse clássico absoluto do Bob Dylan. Dá pra ver que o somzinho tá sarapa pra caramba. Bonzão. Ain't no use in calling out my name, girl. I can't hear you anymore. I'm thinking and wondering, walking down the road. Não, vamos dar mais uma passada na promoção que está no ar, com 10 discos do Guia Mabes, que está com a gente aqui até meia-noite, ao vivo. Qual é a historinha? Como é que a torcida participa? Por onde é? 10 discos, memórias luso africanas do Amabes, 10 disquinhos sorteando para quem participar através do e-mail roncaronca@uefm.com.br. Lembrando, né, Gui, dizendo, eu quero o CD do Guia Mabes, só isso. Lembrando que dá para conseguir o disco de outra forma para quem não participar. É, eu coloquei o disco para download gratuito, MP3, no meu site. Então, só chegar. Tem um link lá, você clica, vem o disco inteiro. Então, eu vou deixar para sempre, assim, enquanto a internet existir. Qual é o site? é guiamabis.com, www.guiamabis.com. Esse é o seu lontato, né? É o meu lontato, exatamente. E pensar em meus pais e meus avós. A gente estava conversando antes aqui sobre a possibilidade desse seu disco atravessar os oceanos e sair lá fora fazendo o caminho inverso dos sonantes, né? É, eu espero que eu consiga, né? Que é um processo mais, assim, tem que alguém se interessar mesmo, né? Mas eu acho que tem a ver, principalmente em Portugal, acho que... Se bem que Portugal é meio fechado um pouquinho, né? Pra música... Assim, música diferente, né? Meu disco não é um disco de música comum, assim. Mas espero que chegue. Eu quero muito que a música vá longe. Hoje em dia, com a internet, o cara baixa o disco onde ele tiver e eu pus lá em MP3 de alta qualidade e as pessoas vão conseguir ouvir direitinho, assim. Qual foi o último disco em boa qualidade que você baixou para o seu prazer? Foi o... chama Metá Metá. É um disco que o Kiko Dinucci, o Thiago França e a Jussara Marçal estão fazendo. Saiu agora, né? Saiu agora e eles também disponibilizaram para download. Baixei, escutei e gostei. Mas sou fã do Kiko. Acho mas ele existe físico, eles estão se apresentando. Existe. Eu não sei se ainda está pronto físico, não. Sei. Não tenho certeza, posso estar falando bobagem, mas que eu saiba está para baixar. Não fica preocupado, não, porque... Manda um momento batatada pro Gui ficar mais à vontade aqui, Nandão, por favor. Momento batatada. Pretty girls, pretty boys, have you ever heard your mommy say, noisy, noise, go. FM. Alô, can you go? Ronca, ronca. Here we go again. Vem de novo com essa criança aí, por favor. Alô, can you go? Ronca, ronca. Here we go again. Aí o fundo Buzzcocks, sempre muito pedido pela nossa audiência. Buzzcocks, que volta e meia aparece aqui pelo Brasil, gravado em 1978, no programa do John Peel. que diz a nossa audiência, Nandão? Agora, quantos minutos para acabar a promoção? Cara, basicamente 12. 12, tá bom. Então, a promoção tá. É essa. Participe pelos próximos 12 minutos, dizendo, eu quero o CD do Guia Mabius. Nós temos 10 dele para passar às mãos da nossa audiência. Para onde a nossa torcida, a ouvintada, envia a mensagem, Nandão? Pode enviar para o e-mail roncaronca@oefm.com.br. A Bruna Caroli pede um beijo. E muitos torcedores do Galo, do Atlético Mineiro, revoltados com o Fernando. Muitos mesmo. É, muitos devem conhecer a figura, pode inclusive. Pode ser. Deixa eu ver aqui, o Tom Costa diz aqui, legal essa história do Fernando, mas uma pena aí ele ter abandonado a torcida. É isso aí. Canalha, não, mas abandonou mesmo. Ano passado o Atlético não teve para cair, teve... Vagabundo. Não teve uma situação meio cascuda no Campeonato Brasileiro? Sim. Passou, não teve? Então, o Fernando estava no Rio, a gente estava vendo um jogo que eu estava mais nervoso com a situação do Atlético do que ele. Ele não estava nem aí. Estava se lixando. Atleticano pra caramba. Profundamente. Né? Porque hoje é torcedor do Barcelona e está indo a pé para Londres assistir. Entendi. Barça e Manchester United sábado. O que mais, Nandão? Por enquanto só, cara. Tá tudo bem por aí, né? Então tem uma vinhetinha aí, porque as músicas do Buzzcocks, a mais longa tem 2 minutos e 12. Aí, já acabou. Tocamos a Stars of Hearts, Left Craften, Cheats Heart of Mine, Seth Cowan e Carla and Ed's Jack, e o segundo sol de KCL. Alguém tentou entender, vai de novo para o Gui captar a mensagem. Tocamos a Stars of Hearts, Left Craften, Cheats Heart of Mine, Seth Cowan e Carla and Ed's Jack, e o segundo sol de KCL. É isso aí. Muito bom, muito bom. É quase uma corrida de pangaré, de cavalinho, né? O cara. O Hernani perde. Hernani perde para ele. Grande Hernani. Mas, Gui, você estava comentando que você gravou o disco num microfone igualzinho a esse que você está utilizando hoje na UFM. Pode falar a marca? Pode, lógico. É um Electro Voice R20, é um microfone feito para broadcasting, né, para rádio, mas que em estúdio é muito usado e é muito versátil. Dá para usar em bumbo, dá para usar para voz, dá para usar em ampli de guitarra, ampli de baixo. A gente sabe disso. Ele é meio monstruoso, assim. E as vozes masculinas todas foram nele. As meninas mereciam uma outra textura, então... A maioria das bandas que passaram por aqui foram sonorizadas com esses microfones. É, aliás, você vai levar para casa o compacto do Ronca Ronca, não se esquece de... Massa. De me lembrar, não, porque eu sou grosseirinho pra caramba, eu vou botar tudo aqui na maletucha e vou vazar. Como o seu disco, esse um que nós estamos colocando na promoção 10 edições desse seu novíssimo disco, está no ar, aliás, a gente pode soltar até aqui uma música dele. E eu sempre forço essa barra, nós temos uma garotada frenética ouvindo o programa, muito interessada em música, na produção da música mesmo, como que vocês criam um disco. Você ainda vem da sua experiência de fazer trilha sonora, que provavelmente adiciona uns componentes aí que só você tem, ou um outro músico ligado à trilha sonora, né? Pela confecção da trilha mesmo. Como é gravar esse disco com essas figuras tão conhecidas como Deng, Céu, Tulipa, o Criolo, que é novo, mas está chegando aí cheio de história? Como é que é juntar essa rapaziada e ter um razoável, não digo controle, mas uma razoável noção do que está saindo? Ou a coisa vai indo, e o que sai, saiu? Olha, quando eu chamei, assim, as pessoas para participar, eu já pensando na voz, e eu já conheci as pessoas, são pessoas que eu vejo sempre em São Paulo, e é, assim, é difícil dirigir pessoas assim, né? Quando você chama é porque você quer aquela pessoa ali, então você... Eu já pensei bem, assim, quando eu fui chamar quem ia cantar o quê, quem ia tocar o quê, para a pessoa ficar feliz em participar também e ficar bonito, sabe? Porque acho que isso interessa muito na hora que você está fazendo um disco. A pessoa que está tocando, poder tocar do jeito dela mesmo. E eu fiquei muito feliz que todo mundo topou e foi junto, assim, abraçou mesmo de coração para fazer o disco e gostaram da história toda e Pô, não tem nem o que dizer, né? Essas participações assim e tem mesmo nem o que dizer mesmo. Uma das grandes choradeiras que existem hoje na música brasileira é a rapaziada do Varandão da Saudade. Então, muitas dessas pessoas que são ligadas à música e gostam de música, elas não conseguem perceber hoje o que se faz no Brasil, porque muitos desses artistas não têm a execução em televisão, em rádio, como outros tiveram, vamos supor, na década de 80. E essa música ficou muito desgarrada de um grande público para curti-la, para apreciar. E esse movimento que muitas das pessoas, não do Varandão, mas de dentro dessa nova produção da música brasileira, não que chorem, mas que se queixam um pouco, é da não existência de produtores que consigam registrar esses discos de uma maneira, não digo definitiva, mas de uma maneira, vamos dizer, tão boa ou tão interessante quanto a música lá de trás. Sim, né? E eu brigo muito com essa ideia da produção, de quem realiza, quem bota as pessoas para cantar, quem determina um repertório, ou som, ou estúdio. Sim. Dessa nova rapaziada que, sei lá, 5, 6 anos, está atuando na música brasileira, sobretudo em São Paulo, né? São Paulo hoje tem uma rapaziada muito... São Paulo concentra a gente do Brasil inteiro, né? Virou meio uma, assim, as pessoas estão indo pra lá. Tem banda do Cidadão Estigado do Ceará, tem pessoal da Nação Zumbi, vários moram lá, de Recife. Então, tem gente de Cuiabá que vai pra lá, então, do Sul. Então, São Paulo não... São Paulo é uma cidade assim... Los Porongas estão morando em São Paulo. A gente está quase fechando uma sessão com eles lá. Mas você poderia citar uns 2, 3 nomes dessa turma que fica em volta da música, criando sons, tirando o que um instrumento pode dar, ou de um cantor, sabe? Um produtor, um Liminha, alguém que... Eu gosto muito das produções do Pupilo. Pupilo tem produzido algumas coisas em São Paulo, em Recife. E além de ser um excelente baterista, ele tem uma visão de arranjo e ouve a letra, sabe? Eu acho que é essencial quando você vai fazer um arranjo, você escutar a letra. E muito, muito importante isso, cara. A gente não pode esquecer que não é só a música, né? Isso que o Gui tá falando vale por 10 anos de pesquisa na internet. Por exemplo, de um garoto que tem 15, 16 anos, 17, 18 anos, quer fazer música, né, e fica enfeitiçado, né, por coisas muito mais sedutoras, que brilham muito mais do que a letra. É. Mas, cara, se você não tiver uma letra, você vai ficar marcando passo. Se não for música instrumental, a letra é o que manda na música, assim. Quem mais que eu posso falar? Diga lá, não. Fala aí. O Rica, eu sou fã, né? Meu irmão, admiro ele, foi uma inspiração grande pra mim. Eu aprendi muito com o jeito dele de produzir, só de ficar indo na casa dele ali no home studio, ficar tomando e olhando. E quem mais que eu posso falar? O que seu irmão tá fazendo hoje? Tá produzindo alguma coisa? Ele tá produzindo o novo do Instituto, que tá pra sair, parece. E o novo do 3 da Massa. E fora que tá fazendo trilha, né? A gente fez junto a trilha do Bruno S. Fistinha. Ele acabou de fazer a trilha também do último filme do Carinha Anou. E quem mais que eu posso falar de produtor? Bom, enquanto você vai pensando, uma galera tá participando aqui. O Alex Vidigal, o Wilder Costa, Daniel Léo Moreira, Marcelinho da Lua. Vidigas, é? Vidigas e da Lua? Marcelinho da Lua pedindo CD. Pô, que fera, hein? Marcelinho, vou levar uns 5 pra você. Marcelinho da Lua que tá com o programa Mundo da Lua aqui na UFM. Tatiana Queiroz, que fera. O programa deveria ter 4 horas. Não é todo dia que Bob Dylan faz 70. É verdade. Mas também não é todo dia que ele faz 71. É verdade. Hein? Mas, aliás, esse era o texto inicial. Mas como o programa é ao vivo, ele vai sendo criado... Na hora que o microfone é devidamente sintonizado, vamos dizer assim, não é todo dia que a gente pode começar um ronca-ronca exatamente com o Bob Dylan soprando 70 velhinhas. Manja? Sim. Pois é, mas não foi, não. O que mais, Nandão? Que mais o quê? Acho que a promoção Já era, né? É, faltam 2 minutos, a gente vai antecipar. Então a promoção está encerrada. Muita gente. Muita atividade a quem participou dessa promoção com o disco do Guia Mabs. Amanhã nós entraremos em contato com os 10 sortudinhos que faturaram um mimo. Crossings call out, mana free. Only child taking care of wouldn't like you. Playing, falling there. Oi FM. Yeah, Ronco Ronco family everywhere. This is that Afrobeat heavyweight, Sean Kuti, and I'm saying what's up. Keep listening, man. Africa. FM. O negócio é curtir o som sensacional do Style. Ronca, ronca. Anger. It's really out of sight here. Didn't even rain. No buttons, of course. All right, now we're going to dedicate this song to everybody here with hearts, any kind of hearts and ears. Or something like this. For about 6 or 7 minutes to do a little thing. Yeah. Excuse me for a minute. Just let me play my guitar, all right? Right now, never did think by Bob Dylan. That's his grandma over there. This little thing called like a Rolling Stone. Once upon a time, you dressed so fine, through the bumps of diamond in your prime. Oh, didn't you? People call, save a word, doll. You're bound to fall, you thought they all. Well, couldn't you? Só o programa poderia ter 4 horas hoje mesmo, quem, hein? Quem é esse aí mesmo? Meu Deus do céu. Cinco minutos pra acabar o milho com a Bipo, que coisa, né, cara? Moleque. E Nandão, você como um dos grandes criadores de frases da OFM, você sempre lembra como o Jimi Hendrix cantava, né, cara? É, o Gui, bem... o Gui tava falando inclusive isso, né, Gui? Desse lance do Jimi Hendrix cantando. Dizia que ele não gostava dele cantando. É, não, mesmo. Não gostava. É. Que ele não... Não curtia. Não curtia a voz dele. Impressionante, que ingênuo, né, né, cara? Que situação, cara. Agradecer a presença frenética de nossa audiência hoje no programa. Muita atividade a quem participou da promoção com o CD do Gui. Agradecer a Bob Dylan pelos seus 70 maravilhosos anos. Que venham mais 70 por aí. Agradecer a presença recheada de surpresa do Gui Amabis, que estava aqui embaixo comendo um pastelzinho e tomando um caldo de cana, e chegou cheio de CD para a nossa audiência. Gui, obrigado por essa surpresa e vamos combinar uma visita sua com sua respectiva banda. Na quando tiver a tocar, a gente passa aqui. Pode ser aqui no Rio, pode ser em São Paulo também. Massa, vamos sim. Facilitar. Queria agradecer também. Não, a gente que agradece mesmo. Nossa. E tomara que a sua paquera com o Oi Futuro Ipanema acabe acontecendo para muito em breve a gente ter a possibilidade de ver seu disco executado aqui do lado. A gente vai mandar um e-mail sedutor, vamos ver se funciona. Isso. Eu vou entrar nesse circuito aí. Sabe que o estúdio é aqui do lado, né? Você sai aqui por a porta e cai dentro do palco do Futuro Panema. Se for numa terça-feira, de repente, você pode começar o programa, ir pro palco, do palco vem pro programa. É e massa. Assim a gente vai costurando. Claro. Obrigado, Gui. Obrigado você. Irmão. Parabéns pelo disco espetacular. Obrigado. E a gente vai seguir tocando ele inteirinho. Obrigado. Obrigadão. like you never did before. And it ain't no use ever calling out my name, babe. I can't hear you anymore. I'm a thinking and a wondering, oh, walking down the road. I once loved a woman, a child I'm told. I give her my heart. Nando, obrigado pela sua companhia de sempre ao longo desses mais de 5 anos. Sensação de dever cumprido, né? A gente vai ter que dar uma comemorada quando a gente sair daqui. Yeah, baby. Um mastiguete, um brico-tico, alguma coisa, porque essas 2 horas fluíram de forma muito linda, apesar da Cipituca logo no início, que caiu como uma luva também, nas 7 primeiras músicas do Bob Dylan, nós ficamos incapazes de colocar as vinhetas. Então, quem gravou o programa, aliás, esse áudio completo amanhã em oifm.com.br, e a relação das músicas em roncaronca.com.br. Terça-feira a gente volta. Obrigado, Gui. Obrigado, Nandão. Obrigado, Bob Dylan. Beijinho, Juca. Bye, bye. Tchau. So I'll just say fairly well, I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. But don't think twice, it's all right. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca, Ronca.